Muito bom dia, ouvintes da CBN, bom dia, Marcão, bom dia aqui o nosso sonoplasta Wesley. Aqui estou eu no último dia da semana para o meu comentário diário neste microfone da CBN. Muito bem, vamos começar falando aqui de um acontecimento importante que aconteceu ontem em Curitiba, uma reunião onde estavam lá os prepostos do governo do estado, primeiro escalão do Beto Richa, se reuniram com membros do Ministério Público. Lá na pessoa do doutor Gilberto Jacóia, que é o procurador-geral, e o doutor Leonel Batiste, que é o coordenador-geral dos GAECOS no Paraná. Muito bem. E o que foi discutido lá? Há tempos vinha acontecendo uma ação meio que na surdina, debaixo dos panos, uma tentativa, não se sabe de oriunda de onde, mas tem-se como principal suspeita a Secretaria de Estado da Segurança, na pessoa do senhor Cid Vasque. Estavam esvaziando os GAECOS. Primeiro proibindo que policiais ficassem mais de 2 anos nesses órgãos. Ora, todos sabem que o GAECO trabalha com investigação policial. E às vezes o policial que está lá dentro investigando, realizando escutas determinadas pela justiça, existem investigações que ficam 2, 3, até 4 anos em curso, até para que seja deflagrada a operação para desmontar as quadrilhas organizadas. E vinham tentando esvaziar o GAECO, inclusive tirando os delegados em cada GAECO. O GAECO tem 6 unidades no Paraná. Cada uma dessas unidades tinha um delegado, que é a pessoa que preside os inquéritos, né? Enfim, esses delegados primeiramente foram afastados e foram afastando os policiais militares, os policiais civis, esvaziando o órgão, e a tendência era que iria terminar com o GAECO no estado. E ontem teve uma reunião, quinta-feira, lá em Curitiba, volto a repetir, e felizmente chegou-se a um denominador comum, a conclusão que beneficia o contribuinte paranaense. Resolveu-se que vai parar a prática de fazer altas rotatividades com os policiais do GAECO, recompor o número de policiais, os delegados devem voltar, e foi isso que ficou decidido. Portanto, uma vitória do bom senso, porque o GAECO é um dos braços do Ministério Público do Paraná que combate o crime organizado. E crime organizado é o que não falta no Paraná. Tem para todos os gostos. É só ver o noticiário. A todo momento tem crime organizado. Nessa quarta-feira eu recebi em meu programa de televisão o coordenador do GAECO de Foz, doutor Oswaldo Simeone, que pela segunda vez, nesse mesmo programa, se insurgiu contra essa iniciativa de tentar acabar com os GAECOS. Portanto, parabéns a todos, que o GAECO não vai acabar e parece que vai sair fortalecido. Detalhe, na reunião de quinta-feira ontem, para discutir essa pauta, o senhor Cid Vasque, secretário da Segurança, não foi convidado a comparecer. Demorou. É isso aí. Vamos falar agora de política propriamente dito. Senhora Gleisi Hoffmann, esposa do Paulo Bernardo, né, o nosso casal de ministros lá no Palácio do Planalto, desligou-se ontem, foi exonerada de ministra-chefe da Casa Civil, saiu para disputar o governo do Paraná. Portanto, Gleisi Hoffmann agora, ela já está apta a começar, não a campanha propriamente dito, porque ainda não começou a campanha, mas ela é candidatíssima, vai disputar com o Beto Richa. Estão aí dizendo que PSD, PSOL, o PV vão lançar candidatos também. Não sei o que isso significa, até porque não tem chance nenhuma. Mas, enfim, os 2 grandes candidatos serão o Beto Richa do PSDB, Gleisi Hoffmann do PT. Eu quero lembrar que é bom não subestimar a força política do PT. Eu vou dar um exemplo. Veja o que aconteceu lá em São Paulo. A prefeitura de São Paulo, durante quase 2 décadas, sempre foi governada por gente que não fosse do PT. E o governo do estado também. E na última eleição para prefeito, o que o seu Lula fez? O Lula pegou os escrúpulos, jogou na lata de lixo da história e se abraçou com o Paulo Maluf, que é uma força política grande em São Paulo, do PP. E resultado? Conduziu Fernando Haddad, o candidato petista, é o prefeito de São Paulo. De repente virou a eleição lá em São Paulo, porque o Lula articulou com as velhas forças retrógradas e corruptas, para não dizer, né? Todos sabem que o Maluf já esteve até preso por causa de dinheiro que ele suspeita, de dinheiro que ele envia para o exterior. Esse dinheiro, não, essa assinatura não é minha, mas está lá os milhões lá na Ilhas Caimã. Bom, enfim, não subestime o PT, que o PT tem essa prodigidade, né? Eles se articulam e de repente dão a volta por cima, fez o prefeito de São Paulo. Aqui em Foz, eu quero dizer, nesta segunda-feira eu entrevistei a secretária da Ação Social, senhora Cláudia Pereira, e lá durante a nossa conversa ficamos sabendo que aqui em Foz 13 mil famílias recebem o benefício da Bolsa Família. Ora, é muita gente, hein? Se você pegar 13 mil famílias e multiplicar por 4, cada dessas famílias, geralmente são famílias numerosas, 3 ou 4 membros de uma família dessa que vota, isso dá mais de 50 mil votos. É, isso são votos capazes de eleger uma deputada para a Assembleia Legislativa. Portanto, 13 mil famílias todos os meses recebem a sua cestinha básica que o governo federal manda. Já teve até gente que taxou isso de a esmola que o PT dá para o povo. Mas eu não quero entrar nessa seara. Eu quero dizer que a cesta básica é uma realidade e quem recebe cesta básica vai votar em quem? Em quem está dando a cesta básica. Isso é um círculo vicioso. Portanto, não subestimem o PT. Eu queria dizer aqui também, eu sempre uso esse microfone na medida do possível, onde eu escrevo, onde eu falo, na televisão, apareço, sobre a questão penitenciária em Foz do Iguaçu. Vira e mexe, estão querendo vir aqui construir mais penitenciárias. Já temos duas, vão construir a terceira de mulheres, etc, etc. Muito bem. Hoje é sexta-feira, eu tenho que nominar aqui, elencar o meu personagem da semana. Pois bem, o meu personagem da semana vai para a juíza de direito, titular da VEP, a Vara de Execuções Penais, sua excelentíssima senhora Juliana Zanin, a juíza da VEP. Por quê? Porque ela deu uma declaração no decorrer dessa semana que saiu, extrapolou o estado do Paraná, está sendo comentada no Brasil. Senhora Zaninha, juíza, corajosamente disse o seguinte, perguntada por uma repórter o que ela achava do aumento das vagas penitenciárias aqui em Foz de Iguaçu, ela foi curta e grossa, ela disse o seguinte, abre aspas, estamos enxugando o gelo, fecha aspas. Com isso, nessas três palavras, a nobre juíza foi felicíssima, porque ela definiu bem o que acontece. Não adianta construir mais vagas nas penitenciárias. Adianta, sim, corrigir o modelo. O modelo é que está errado. E a juíza foi muito feliz quando disse, estamos enxugando o gelo. Portanto, por essa frase e por esse entendimento, a minha personagem da semana é a senhora juíza Juliana Zanin, da VEP, da comarca de Foz do Iguaçu, que por acaso na quarta-feira será a minha entrevistada no programa na TV com Foz. Assista com início às 18h30. É isso aí. Tenham todos um bom final de semana e eu vou embora.